Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. A manchete desta semana do jornal Linhas de Elvas foca-se nos finalistas que estão a desistir de viagens por temer o vírus Covid-19. Mais de 5 dezenas de estudantes em Elvas abdicaram das excursões de finalistas do ensino secundário agendadas para as férias da Páscoa na sequência do risco de contágio e propagação do coronavírus. É oficial, as festas do povo vão realizar-se já este ano. É assim a vontade do povo de Campo Maior, que vai florir as ruas da Vila Alentejana de 29 de agosto a 6 de setembro. Nesta edição, revelamos que os bombeiros estão a viver tempos difíceis na gestão diária. Em Porto Alegre, o Tribunal de Contas impede a recompra da Robinson. Também outro tema em destaque, os caminhos vedados que indignam pescadores. E no Alandroal, peixe do rio em mostra gastronómica neste e no próximo fim de semana. A Úlcena, Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano, abriu inquérito sobre desaparecimentos de máscaras no Hospital de Santa Luzia, em Elvas. É outro dos temas para ver nesta edição. Foram estes os temas do jornal Linhas de Elvas. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. É o sumário de uma semana marcada pelo avanço do coronavírus em Portugal. A Associação Industrial Portuguesa, que organiza a BTL, a Bolsa de Turismo de Lisboa, decidiu mesmo adiar o evento devido ao coronavírus. A BTL vai ser adiada para os dias 27 e 31 de maio, após as entidades públicas de turismo e várias associações do setor terem cancelado a sua participação no evento. Mais notícias também para o Alandroal, devido ao avanço do Covid-19. O Conselho viu-se forçado a cancelar a 11ª Mostra do Peixe do Rio na componente do Espaço Coberto, uma decisão tomada em conformidade com as recomendações da Direção-Geral de Saúde perante o avanço do coronavírus. A mostra continua a desenvolver-se, ainda assim, com toda a normalidade nos restaurantes e cafés aderentes em todo o concelho, como tem acontecido desde a primeira edição, promovendo o peixe do rio, como explica o Presidente da Câmara, João Maria Grilo. Com esta dinâmica do rio, que começou pegando na essência que é a tradição, né? Portanto, nós temos o rio, temos o peixe, tínhamos as tradições, elas tinham que ser potenciadas. Foi isso que nos levou a criar a primeira mostra. E todos os anos temos conseguido, de alguma forma, captar mais pessoas para a gastronomia do peixe do rio, que estava um bocadinho esquecido. E, portanto, há pessoas... A mostra, era mesmo raro, não é? Era, sim, nós tínhamos só já um restaurante a servir refeições com regularidade. Hoje há um conjunto deles que trabalham o peixe do rio. E, portanto, o nosso objetivo é esse, é criar ligação das pessoas com a gastronomia do peixe do rio e isso ser um fator de desenvolvimento económico local. Entre a degustação estão exemplares como barbos, carpas ou sáveis. O chefe José Júlio Vintém fala das potencialidades do peixe do rio. Mas o peixe do rio realmente é a estrela de todos os peixes no interior e quem disser o contrário é porque gosta de comer o peixe do mar putrificado, porque nós gostamos de comer o peixe do rio sempre fresco, acabado de apanhar, fresco, ou se não for fresco, com a maturação certa, com os tempos certos de cura, essas coisas todas. E nós no Alentejo somos especialistas nisso, somos especialistas nos cabestes, somos especialistas na confecção do peixe do rio, de como é que lhes tiramos as espinhas, de como é que sabemos trabalhar todo um peixe. E depois as pessoas também têm uma noção muito errada de que o peixe do rio sabe a lodo, porque vem de barragens ou porque vem... Mas nós comemos hoje e comemos de outras vezes e sabemos perfeitamente que o peixe do rio, como é óbvio, se for no fim do verão, é que as barragens estão mais baixas, que os rios levam menos água, o peixe tem tendência a ter uma pele, principalmente a pele, ter um bocadinho de sabor mais às algas, ao rio, enfim. Mas lá está, nós inventámos técnicas com as maturações e a cura desse peixe. A promoção turística em foco, ainda assim, na 11ª Mostra do Peixe do Rio, no Alandroal. Ora, é em matéria de turismo que continuamos focados, isto porque o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo, António Ceia da Silva, deixou um alerta aos operadores turísticos. Não basta criar um bom pacote turístico nos vários concelhos, é preciso que os detentores dos bons produtos se comprometam com a entidade regional. Isto implica estarem disponíveis, por exemplo, para abrirem as casas aos domingos. Recado deixado por Saída Silva, que falava a propósito da sessão pública da apresentação do projeto denominado Catálogo de Experiências Turísticas. Quando estamos a montar experiências turísticas, nós não basta montarmos aqui pacotes turísticos. Em primeiro lugar, os pacotes turísticos têm que ser vendidos pelos operadores. E depois, um operador não pode pôr um pacote turístico em que as pessoas vêm ver o Figueroa de Estremoz e depois no domingo está encerrado tudo. Ou que vão ver o Fabrico dos Gajos e está encerrado nos domingos. Portanto, nós precisamos que os detentores dos bens estejam e se comprometam connosco a que estão disponíveis para que, não só nesta área, mas também no roteiro de Alão, no roteiro da construção, que quando se vai a Porto Alegre sabe que o museu precisa estar aberto no domingo, ou que os tapetes de Belver estão disponíveis no domingo. Portanto, ou seja, nós, para criarmos um produto turístico, para que ele seja vendável, ele tem que estar fruível pelo turista. Decorreu este termos. Ainda em matéria de coronavírus, a Unidade Local de Saúde do Norte Alentejano abriu um inquérito interno para apurar as circunstâncias do desaparecimento de máscaras de proteção do Serviço de Medicina do Hospital de Santa Luzia, em Elvas. Os responsáveis dizem que não sabem qualificar se se tratou de um furto ou não, pelo que decidiram participar as autoridades policiais, tendo aberto ainda então o tal inquérito para apuramento, ou tentar apurar o que aconteceu, segundo Joaquim Araújo, vogal executivo do Conselho de Administração da Ulsna. O mesmo responsável admitiu que o desaparecimento de máscaras de proteção da unidade hospitalar que ocorreu no último fim de semana poderá estar relacionado também com o novo coronavírus, o Covid-19. A IDEA, empresa gestora de Alqueva, faturou 19,2 milhões de euros com o negócio de distribuição de água para rega em 2019, mais 5,5 milhões do que em 2018 devido ao aumento da área regada e do consumo com a seca. Explica a IDEA que em 2019 houve um aumento da área regada e um ano em geral muito mais seco e quente em relação a 2018. Por isso os regantes gastaram mais água e a empresa, segundo avançou o próprio presidente José Pedro Salema, o presidente da EDIA, entenda-se, teve que faturar mais. A cooperativa agrícola do Guadiana, no Baixo Alentejo, defendeu o aumento da capacidade de armazenamento e operacionalização de uma rede de fornecimento de água para abeberamento de emergência de animais em situação de seca. A cooperativa refere que as funções do produto animal extensiva estão ameaçadas pela dificuldade progressivamente sentida em muitas regiões do interior, com destaque para o sul do Baixo Alentejo, em fazer face ao aprovisionamento de água para abeberamento dos animais. Por Estremoz, a Assembleia Municipal manifestou o seu protesto pela instalação de uma cultura de olival intensivo nas imediações da área urbanizada de Veiros, a escassos metros da zona habitacional do Baldio da Eira. Numa moção apresentada pela CDU e aprovada por unanimidade na mais recente sessão daquele órgão autárquico, foi solicitado que o Executivo Municipal tome todas as diligências junto às entidades envolvidas para que se assegure o bem-estar e a saúde das populações afetadas da Vila de Veiros, no Conselho de Estremoz. Dezenas de pessoas saíram à rua, em Beja, numa marcha que reclamou mais e melhor saúde para a região. Os manifestantes percorreram várias artérias da cidade, apesar da chuva, gritando palavras de ordem, tais como saúde é um direito, sem ela nada feito. Os utentes viriam a concentrar-se junto ao hospital da cidade de Beja, justificando ser por ali que reside o principal foco de todas as queixas, alertando que a unidade de saúde precisa de quase tudo, tendo lamentado noites passadas no hospital sem atendimento médico, batendo-se com a falta de equipamentos e de profissionais. Dizem que há cerca de 40 anos que se fala da necessidade de alargar as instalações, mas até hoje nada feito. A boa notícia, chega de Campo Maior. O povo decidiu, as festas vão acontecer este ano, lá para finais de agosto. Entretanto, a candidatura portuguesa de 2021 a Património Cultural e Material da Unesco vai ser precisamente as festas do povo. Segundo avançou o presidente da Entidade Regional de Turismo, António Ceia da Silva, garante que o processo está entregue na Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura em Paris e será a candidatura portuguesa de 2021, do próximo ano, segundo avançou Ceia da Silva. Também o presidente da Câmara de Campo Maior, João Moacho, revelou que a candidatura a património material mantém-se e deverá ser votada pela Unesco a nível internacional no próximo ano. Continuamos a folhear a semana e chegamos a uma notícia avançada pelo Diário do Sul que diz que A águia imperial está entre as principais vítimas do veneno que está a matar animais selvagens nos campos do Alentejo. O Baixo Alentejo foi a região onde surgiram mais águias imperiais mortas com suspeita de envenenamento entre 2013 e 2019, tendo sido identificados 11 casos. Foi ainda no distrito de Beja que no início do ano 2015 morreu um lince ibérico envenenado. Os dados foram agora revelados pela Liga para a Proteção da Natureza através do projeto Life Imperial, alertando aquela estrutura para a importância de se combater esta prática ilegal comum na Península Ibérica, segundo sublinha, acrescentando que está referida como importante causa de extinções e graves diminuições das populações de animais selvagens em várias partes do mundo. A fechar, ainda lhe digo que por estes dias foi inaugurado o grande mural em Évora que invoca a memória de 3 vítimas de um acidente rodoviário. Visou este mural assinalar o brutal desastre ocorrido no final de outubro no concelho de Redondo, em que morreram 3 jovens e outros 3 ficaram feridos. O mural está situado na passagem inferior da ferrovia junto à estação de Évora. O projeto foi apoiado pela Câmara Municipal, pela Infraestruturas de Portugal, pela Associação para a Promoção de uma Cultura de Segurança Rodoviária e também pela entidade do Centro de Respostas Integradas do Alentejo. A mensagem subjacente é fácil adivinhar desta pintura, é apelar à prevenção e à segurança rodoviária. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. O destaque das principais notícias da semana, editadas no jornal Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo. Magazine semanal Norte e Centro Alentejo. Uma edição Linhas de Elvas e Rádio Telefonia do Alentejo.